Eu Rio 5972. Prossiga. Aprode da GEL, qual aerovia seria? 472, a instrução foi do Centro Recife. Aprode da GEL. Não está na sua rota? Ah, ele pagou pra gente a Upper Whip 50 até Vitória. Aguarde. O Rio tem uma 5972, está mantendo a proa de Leda por enquanto, aqui é a empresa 085. Agora por ano da GEL, Rio 5972. Confirme 5972. Estamos aproando da GEL, Delta Alpha Golf Eco Lima. 472. 19810, chama o Centro Recife, 13325, alterna 1251 com voo. 13325251, obrigado, boa noite. B908, seu solo aos 38, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, vai pro Pátio 3, posição 612 Lima, mantém-me escuta. Fazer o 908, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 612 Lima. Receptor localizador azul 2782. Azul 2782, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite. Com o botão 72 a bordo, 2 horas apenas Salvador. 472, chama o centro Recife 13325, alterna 1251, bom voo. Pesado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós, pista molhada, precipitação passando. Ciente, autorizado pouso, pouso, pistão no zero, 2782. Oh, you're clear to push to start or report to taxi. For push and start, report for taxi, report to alvo. boa noite, ao boa noite 68, ponto de espera da novela. Meia oito, ciente, mantém a posição. Mantém. Soltou? Isso. Fala, Gol, valeu, obrigado. Beleza aí, tudo bem? Rapaz, aí. Tranquilo. Quem que era do Ferraz, falou? Até agora não. Tô me encerrando todo de verde e amarelo, viu? Imagina, a pancada é com força. Então, mas parece que tem a ver com o problema da universidade lá. Mas parece que a partir do meio do ano vai. Tá certo, valeu. Toma. Gol 1098, autorização Natal, Vandel. 098, Natal, tá autorizado. O nível vai ser o 370, via Pesulo 10, decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, Jamo, depois Ipar, aciona 5015, controle 120, decimal 8. Você pode continuar a linha, por incrível? É o 370. Autorizado 370, via Pesulo 10, decola da 10, curva à esquerda, na Puca, Jamo, Ipar. 5025 é o transponder 208 é controle 09. É 568, autorizado Lima, mantém 10. Ali, mantém 10, boa noite, 68. Para puxa, acionamento, gol 970, portão 5. Do 5, aguarde. Aguarde, Sonda para o motor azul, 2782 do boneco, não sei se foi. 2782, seu solo foi os 44, táxi, parte 3, posição 1, Romeu. Ok, 44, posição 1, Romeu. 43, posição 1, Romeu, grato. Gol no 098, curte bem o treinamento. Report, Alvira 2-0, request taxi. Clear to taxi, April 1, Indian Alpha, and report on holding short to tower 118, this is 195. April 1, Indian Alpha, report on short on tower 118, Vila Cruzeiro, obrigado. Isso aí, até a próxima. É. Coronel Lula 272, poderia confirmar a posição 1 Romeu? Uno Romeu? É, que eu tenho aqui é Uno Romeu. Controle, boa noite, 1868, sai da PUC. 1868, contato radar, subir, mantenha 230, sai da PUC. Para 230, 1868. Mas a passagem da aeronave pode iniciar em coordenação? Quem é? Gol 1970. Afirmo, o 1970 no 5, já aí passando mas da TAP, após autorizado, chame TAP. Sempre após a TAP, chamará Gol 1970. Paulo Azul 272, após 5 Lima. Ah, tá ok, então modificaram aí, pra mim no sistema permanece Uno Romeu, eu tô ciente. O Gol no 098 também no 2, tem uma aeronave da Portugal que vai passar agora aí, no Airbus. Após ele, inicia o push on tax. Afirmativa, após, está autorizado, será um tax, 0-9. Tower, boa noite. Airport Charlotte, 020 with you. 020, clear to line up and take off runway 10 wind. 120 is for us. Clear for line up and take off runway 10, airport Charlotte, 020. Salvador, boa noite. Passarelo 2224, informação Delta. Passarelo 2224, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 03, voa duna. Opa, voa duna, ajusta, ajuste padrão, descendo 2000, 2224. Dono 868, chama Centro Recife, ano 25, decimal 45, bom voo. 2545, boa noite, 868. Salvador, Dono 098, com 5 meia bordo, 3 horas e 10, Maceió, contato. Tive o táxi à direita, chama 1895 para decolagem. Direito 1895, obrigado. Para o táxi, voo 970, 87 Salveiro, autonomia 0431, alternativa na calma. Zero, Guido. Zero to zero, radio contact Santa Costa, Lamentio 370, Puka de Pacho. Papa Flama 370, Puka de Pacho, Airport Galtina 2-0, boa noite. Correto, chame no Monte Espera Pronto de 895. Salvador, uma boa, Luna 098. Gente, está autorizado alinhar e decolar o voo 098. Foi só alinhar e manter, o voo 098. Ativa alinha e mantém 90, voo 098-1-00-049. Decolagem 098, obrigado. 0 to 0, request. Go ahead. Any chance to proceed direct to the bar? Fine. Change 1-1-70, está autorizado, lembra 0-0. Decolou aos 5.6, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0.8, o senhor, boa noite. 4062, o senhor na identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3 e voa Duna. 2013, voando Duna, azul 492. Salvador, 098. 098. Contato radar, subir mantém 370, saída Puca. Puca 370. Salvador 1-2-2-2-4, informa um pequeno desvio à direita, ok? Tank 2-2-2-4, reporta estabilizado. Positivo, chama lá 2-2-2-4. Vai. Aguardo, graças pela informação, não se quiser. 1-4-1-0-7, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. E voa a ITAP. Voa ITAP, né? Para 3, 2 para 3, 4, 7. Seguir decolagem, 701-00 graus, 3 nós. Seguir decolagem, 1-0. 685. Pegando para o aeroporto de aula, diga tu viram? Aeroporto de aula 020, mantém heading jumbo position, climbing to 370, and contact me at the center 12545, if unable 12685. Mantém heading to Jambu, climb for about 370, 12545, 12685, airport call 020. Recente, 4959, qual o nível, Pedro? É porque eu não sei repetir, tá visual a saída aqui. 140. O número 70 decola ao 00-0300, controle 1-208. 208, obrigado, o número 70. Decola da 10 com curva direita, saída da EL, transição coral, aciona o código 0, saída Puca. Valeu, 370 agora, 170. Ok, então um pouco de acesso até a região, o código da região da área de coral 0200-0200-499. É, corrija sua saída para coral, ok? Saída coral apenas e chama para acionar. Ok, então saída coral. 1098, chamo Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 12685. 2545 2085098, muito obrigado. Vai estabilizando, campo à vista, 2224. 2224, chama do Rio 98, decimal 95. 1895, agradecemos, boa noite. Boa noite. Dois Salvador, boa noite, passarindo 22, 2224, uma final agora de 5, 5 vidas, baixou, travou. Passarela 2224, avistável, destino 013, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 02 nós. Livre pouso na 102224. Do pai, ajuste 1003 na Proa de Duna. Proa de Duna, 2000, é 1003, né? 258. Azul 273, aciona a identificação. Identificou 273. Controle de gol 970, pode coordenar a voa na proa direto de Campina Grande? Gol no 170, chama o centro Recife em 125, decimal 45 e coordena a proa direto. 45, boa noite. Controle, o canal 6258? 6258, prossiga. Controle, canal 6256? Afirmativo, desça até 2.500 na proa do 366. 2.500, 366 na proa, muito obrigado. Azul 2713, está sob contato radar, passa Conde, voa Ponce, reporta para descida. Ponce, reporta para descida, Azul 2713. Azul 4062 já tem autorizado o procedimento? Autorizado, ILS X-Ray, o 4062 reporta estabilizado. Chamar estabilizado no X-Ray, o Azul 4062. Solo 1211. Direito 211, 2224. Solo Salvador, passarelo 2224, livrou? Passarelo 2224, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 2 Romeu no pátio 3. Alfa, Kilo, 2 Romeu no pátio 3, o 2224. controle Salvador, o Azul 4107 está autorizado para atendimento? Azul 4107, desça para 2000 pés, está autorizado. ILS X-Ray reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado. Azul 4107. Localizador do X-Ray está a 8 milhas e meia. Visual com a 10, o Azul 4062. 0062, chama a Torre 1 no 8.95, bom pouso. 1895, Azul 4062, obrigado. Azul 4107, inicia a redução agora até 1.80 nós. Está seguindo o tráfego da companhia, 7 milhas à sua frente, já iniciou a redução. Iniciando a redução para 1.80, Azul 4107. Controle Salvador, boa noite, ou boa noite, 1.73. Bono 172, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3 na proa de duna. 2003 na proa de duna, Bono 172, obrigado. Baixou e travou, meia dúzia de milhas, o Azul 4062. Azul 4062, autorizado pouso, pistão 10, vento 1110 graus, 2 nós. Vive pouso 10, Azul 4062. Estabilizado, o Azul 4107. Azul 4107, chama a Torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Torre 8, 4107, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 4107 da Azul, passo externo, baixado, travado. Azul 4107, avistado, ajuste 10 no 3, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Segue a guarda, Azul 4107. Azul 4062, solo aos 1-2, libera a direita, solo 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1 ao solo, Azul 4062, boa. Controle Salvador, muito boa noite, 3291-Delta. 3891, aciona a identificação, desce até o 050, chegada bom. 050, bom. Desce, portão 050, vento 100 graus, 2 nós. Desce, posto 10 azul, 4107. Controle 3891 para descer para o 050, Azul 4107, solo azul 15, libera direita, solo 121, décima 1. Librando a direita, solo 211, azul 4107. 59, para o estacionamento, na 5 linha. Azul 4959, aguarda para o push. Aguarda. Solo Salvador, Golfo, Tango de Porta, escuta. Confirme que chamou o solo? Golf Tango Uniforme, no Pátio 1. Golf Tango Uniforme, prossiga. Solicitação de reboque do Pátio 1 da posição 1 para o Pátio 3, posição 1 Lima. Tango Uniforme, aguarda para o reboque. Salvador, boa noite. Azul 4107, visou. Azul 4107, táxi Alfa, Kilo, a posição é a 3 Lima, no pátio 3. Alfa, Kilo, 3 Lima, pátio 3, Azul 4107. Estabilizando a Xané 6258. Xané 6258, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, excelente trabalho. Boa noite, torre Salvador, o Xané 6258, estabilizado o final da nossa área. O Xané 6258, avistado, ajustando 012, reporta baixado travado. Ok, reportará então baixado e travado, 62. Acordado pelo azul 27 na frente. Confirme que chama o solo? Azul 2789, desculpa, 4959. 4959, prossiga? Pode ser, puxa. Azul 4959, estou com uma aeronave da companhia, um Embraer 90, está taxiando para a posição 3 Lima. Após o mesmo, está autorizado o pushback e acionamento? Chama táxi. Quatro Xanéia 6258 informa, o trem está baixado. Xanéia 6258, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso 6258. Azul 2713, inicia a redução até 2009. 2009, azul 2713. Salvador, Torre Salvador, é o Golfo Tango Uniforme, pode indicar um pushback na posição 1 do Pat 1? Golfo Tango Uniforme, negativo, aguardo pro reboque. Não aguardo aqui. Solo azul 24959, iniciando para o táxi POB 65. 4222, vamos ali, alterna, continua. A 3891, reduz até 2109. 2109, azul 2703, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3 e inicia a redução até 170. 2.1970, nós, o azul 27 na frente. Sabe. Oi, Salvador, o Xanéia 6258, desmato. Xanéia 6258, táxi de Alfa, reportante do táxi de Juliette. Alfa, bateria aqui da Juliette, 6258. Xanéia 6258, autorizado Juliette para o portão 05. Juliette para 05, agradeço, 6258. Oi, Salvador, azul 4959, ponto de espera pronto. Azul 4959, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Autorizando alinhar e decolar, da 10, azul 2, 4959. Azul 2713, vai seguir tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, tá com 190 de ground. Paciente vai manter 150. Autorizado ILS X-Ray, reparto estabilizado. Senta. A 258 informa, chove após a metade da pista, né? muito grato por essa informação. Ram 3891, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado, ELS, que foi resposta estabilizada. 2013, permanece estabilizado. 3891. Meio 12, aguardando pista livre com 1972. Azul 4959, decolar 224, controle 120, decimal 8. 208, azul. Gol 1172, autorizado pouso, pista 10, vento calmo, informo chuva leve sobre o campo, pista molhada. Sente, livre pouso, centro de condições, gol 172. Estabilizando em LS, o azul 27 na 3, visual. 27 no 3, chama a torre 1 no 8, decimal 95, vou pouso. 895, grato. 3891, inicia a redução até 1880. Está mantendo 190 nós, só 3891, tem que reduzir mais ele. Azul 2713, está estabilizado em LS, visual. O 2713 avistado, ajuste 1012, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, azul 2713. Azul, gol 1172, solo 27, libera a direita, solo 1211. Libera na direita, solo 211, gol 1172. Controle azul 24959. Azul 4959, voa coral da presente, sobe até 140. Coral da presente 140, subir nível de voo, azul 4959. Salvador, Golfo Tango Uniforme. Golfo Tango Uniforme, aguarda. Fala, Salvador, boa noite. Gol 1172, Brasil, pela Fox Tango. Gol 1172, Taxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Golfo Tango Uniforme. Chama a torre 1-8, decimal 95, para 12. 1895, vou chamar a noite. Torre Salvador, muito boa noite. 3891 estabilizado, visual, longa sinal da 10. Então, 3891, boa noite, ajuste no 012, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 1012, aguardando. Dois, aciona a identificação, desce até 2 mil pés, ajuste no 012, pro Odizuna. Entra no pés, pro Odizuna, comigo, no nosso estudo. Azul 27 no 3, solo 30, libera direita, solo 1211. Direita 1211, grato. Então 3891, vento 1,40 graus, 4 nós. Autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso na 10. 3891 da TAM. Azul 27 no 3, livrou na sua escolha. Azul 27 no 3, táxi via Alfa Kilo, a posição é 3 Romeu no pátio 3. Alfa Kilo 3 Romeu no 3, ou 27 no 3. A série do 2228 na escuta. Próximo. A série 2228 confirma o horário do plano? Esse provavelmente deve ter sido feito uma DLA. O último horário que eu tenho do plano seria 2h20 Zulu. Sente, a série 2228 aguarda. Solo 32, libera direita, solo 1211. Direita, solo 21132. Tá 3891, boa noite. Tá 3891, táxi via Alfa Juliette. Posição é a remota 13 no pátio 1. Alfa Juliette, remota 13 no pátio 1, 3891. Passaria 2228, pronto, cópia. Passaria 2228, autorizado. Vitória da Conquista, nível 180, decola da pistão no zero. Após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Após segue conforme rota do...